Forasteiros. Episódio 5. O que a senhora acha, mãe? Tá bom aqui? Ah, tá sim. Essas flores, hein? A Rita caprichou. Sabe, mãe, não consigo parar de pensar no vô preso no armário e nessa tal maldição. Se acalma, minha filha. Assim que passar essa festa, a gente vai dar um jeito nisso. A senhora acha que ele sabia do mal que estava fazendo? Ah, minha filha, seu avô não era de dar ponto sem nó, não. Ele tinha esse jeito mesmo. Sempre foi assim. Assim quero, assim mando. Pensava mais no próprio umbigo. Nossa, mãe, será que essa coisa não passa de pai para filho? O meu pai... Você tem certeza que ele não virou corpo seco também? Minha filha, que horror. Seu pai era homem bom. Morreu muito cedo. 22 anos. Seu pai era diferente, sabe? Conseguia ver as pessoas. Ver os bichos. Os cavalos gostavam dele. Ele sabia cuidar. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ai, minha nossa! Alô? Oi, Carlos. Espere um pouco. Só um minuto, mãe. Boa noite, Clarice. Clarice, quem é esse? Com quem você tá aí? É um padre, Carlos, pelo amor de Deus. Perdão, Padre Pedro, boa noite. Tudo bem? Minha mãe está ali no fundo, já que eu volto. Jaci, é muito bonito o trabalho de vocês, viu? A igreja ficou mais bonita que nunca com os enfeites de Taboa. E olha, Deus sorri quando nós cuidamos da casa dele, viu? Antes mesmo disso, trabalhar as plantas é uma conversa com Deus, padre. Não é mesmo? Ah, sim. Principalmente se você fizer rezando. Espero que essa criança que está por vir puxe esses talentos da família. Criança, padre? Que criança? Padre Pedro! Minha filha, você tá grávida? Ai, eu disse algo que não devia? Clarice, por que você não me falou antes? Ai, mãe, eu ia te falar, mas o Carlos... É, com licença, acho que eu vou ali pendurar umas tabuas com a Geni, tá? Com licença, senhoras. Clarice, por que você não me falou antes? Não confia mais na sua mãe? Não é isso, mãe. É que com toda essa confusão, toda vez que eu ia falar, acontecia alguma coisa. E esse negócio do vô e o Carlos e eu tô com medo, mãe. Ô, minha filha, uma criança é uma bênção na nossa vida. Você não precisa ter medo. Você tem certeza que isso não passa pelo sangue? E se meu filho tiver esse destino? Isso não é coisa que passa no sangue não, minha filha. Você não escutou a história da Francisca? Essa maldição cai sobre todos, mas só pega quem fizer maldade com a terra. Que assim seja, mãe, que assim seja. Que dia abençoado. Hoje nada pode dar errado. Meu pai, nos proteja. Tem um monte de corpos do lado de fora. Corpos vivos. Quer dizer, corpos mortos vivos. Meu Deus, são muitos. Estão vindo pra cá. Fechem as portas. Olá, Fabiola. Como você está? Que surpresa você por aqui. Surpresa? Ah, eu que digo mesmo. A decoração da festa está maravilhosa, meus parabéns. A Vila do Remanso tem tantos talentos. Estou muito feliz em poder ajudar. Ajudar? Você tem ideia do que você está fazendo? Construindo uma ponte para o matão? O matão, como vocês dizem, será em breve o mais luxuoso hotel da Mantiqueira. Só se for um hotel de terror. Olha, se você está falando do brejo, não se preocupe. Eu estudei muito sobre sustentabilidade. A Taboa é uma planta vulgar. Ela cresce como mato, em todo lugar. Não é como se estivesse tirando a Taboa de vocês. Eu jamais faria isso. Tuca, você impediu o nosso acesso ao brejo. Colocou uma seca no meio do caminho. Desde que eu sou pequena, eu faço o mesmo caminho. Pego as taboas no mesmo lugar. Volto pela mesma trilha. Exige uma manutenção do brejo. A época certa de colher. As coisas não acontecem sozinha. Cada mulher aqui deve muito a esse brejo. Nós somos o brejo. O brejo que você aterrou. O rio que você desviou para fazer uma maldita ponte. Eu entendo, Fabíola. Eu também tenho saudade das coisas como foram. A época das cartas, das carroças de boi. Mas não podemos ser inocentes. O dinheiro tudo ajuda. Nenhum lugar no mundo pode viver sem. O dinheiro é bom para todos. Infelizmente, o mundo gira e o tempo passa. As coisas não devem ficar como estão. É quase antinatural. Disso você tem razão. As coisas têm que mudar. Eu já falei com o seu Bastos. Ele deixou você escolherem a tábua ali, na entrada do terreno dele. O quê? Aquele rio de veneno. Como se eu mesma não pudesse conversar com meus vizinhos, né? Hã? A gente não quer outro lugar. A gente quer continuar no brejo. Eu vim aqui dizer pro senhor, dono do mais elegante resort da Mantiqueira, vai ter que explodir aquela ponte antes que o pior aconteça. Você está me ameaçando? Agora eu vou ter que consultar a comunidade sobre o que faço da minha propriedade? Não sou eu que estou te ameaçando, não. É a própria terra. Aquela terra me pertence, Fabíola. Ela é minha por direito, conquista dos meus antepassados. Aff, você merece terminar igual eles. O que você quer dizer, Fabíola? Meu Deus, tarde demais. O que está acontecendo? Acho que chegou a hora de você encontrar suas raízes, Tuca. Vamos, Tuca. Faz alguma coisa de útil. Ai, socorro! Pra que lado fica a igreja? O pessoal da cavalgada tá chegando! Abram as portas! Não! Vocês estão loucos! Eles vão entrar e nos devorar! Não, gente. Eles não devoram ninguém. Vamos, abre logo. Meu filho e minha neta estão aí. Abre logo. Mãe, Clarice, vocês estão bem? Ai, graças a Deus. O que está acontecendo, Fabíola? A ponte. Terminaram a ponte. E todos os corpos cegos, escondidos no matão, fugiram. São muito mais do que eu imaginava. Fabíola, onde está o Zé que eu não estou vendo? Eita! Eita, o Zé, ele tá seguro, Jenny. Quem tá seguro lá fora, Fabíola? Calma, gente, estamos na casa de Deus. Estamos protegidos. O Padre Pedro vai ajudar a destruir essa força do diabo. Eu? Quer dizer, eu nunca fiz uma coisa dessa. Exorcismo, padre. Precisa de um exorcismo. Não, gente, vocês acham que se fosse fácil assim, alguém já não tinha feito isso antes? Do que você sabe, Fabíola? Exorcista, padre. Eles precisam ver com os próprios olhos, Fabíola. Tá certo, tá bom. Vamos ver. Vamos ver se eu me lembro. Pega, exorciza. Levanta-se, Deus. Pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o rodeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus. Pai mesmo. Tava na cara que não ia dar certo. Forasteiros é uma idealização de Luísa Bagop e Marcela Guerra, com roteiro de Luísa Bagop e Marcela Guerra, orientação de pesquisa de Renata Sparapan e Chiara Beltrame, tutoria de roteiro de Rafa Balil, produção de Luísa Bagop, montagem, finalização e mixagem de Luísa Bagop, produção de elenco de Lia Arueira, trilha sonora de Dani V e Lígia Camada, fola e sonoplastia de Lia Arueira e Priscila Tomate, captação de voz de Lia Arueira, identidade visual de Marcela Guerra.